Ficheiro 34, página 312. A voz de Jamie, embora tão baixa como o seu respirar, era determinada. Fiquei petrificada ao pensar que ele se iria envolver mais nesta situação por minha causa. Pela minha cabeça, passou a imagem dos bárbaros com quem ele vivia. Será que a idade dele o ia proteger deles se me tentasse salvar? Duvidava. Os meus pensamentos dispersavam-se em busca de uma forma de o dissuadir, mas sem lhe estimular a teimosia. Jamie falou antes de eu dizer alguma coisa. De súbito parecia mais calmo, como se a solução estivesse ali à sua frente. O Jared vai lembrar-se de qualquer coisa. É o que ele faz sempre. O Jared também não vai acreditar. Ele ficará mais furioso. Mesmo que não acredite, vai protegê-la. Para o que der e vier. Veremos, disse por entre dentes. Mais tarde haveria de encontrar as palavras certas, algo que não parecesse uma mera desculpa. Jamie ficou calado a meditar. A respiração dele acabou por abrandar e a boca entreabriu-se. Fiquei à espera até me certificar de que estava profundamente adormecido. Em seguida, rastejei por cima dele e arrastei-o cuidadosamente do chão até à cama. Pesava mais do que antes, mas consegui. Ele não acordou. Voltei a colocar a almofada de Jared no sítio que lhe pertencia e depois estendi-me sobre o saco de cama. Bom, pensei. Acabei de saltar para fora da frigideira. Mas sentia-me demasiado cansada para me preocupar com o que isto implicaria no dia seguinte. Dentro de instantes já estava inconsciente. Ao acordar, as fissuras no teto brilhavam com os reflexos do sol e alguém assobiava. O assobio parou. Até que enfim, resmungou Jeb, quando os meus olhos se agitaram. Rebolei para um lado a fim de o conseguir ver. Ao mexer-me, a mão de Jamie deslizou da minha. Em determinado momento, durante a noite, ele devia tê-la estendido na minha direção. Bom, não na minha, na da sua irmã. Jeb estava encostado à ombreira natural escavada na rocha, com os braços cruzados sobre o peito. Bom dia, saudou ele. Dormiste suficiente? Estiquei-me e apercebi-me que me sentia razoavelmente descansada, dirigindo-lhe um aceno afirmativo com a cabeça. Ah, não começas outra vez a aplicar-me esse tratamento de silêncio, reclamou ele, franzindo o sobrolho. Desculpa, murmurei. Dormi bem, obrigada. Jamie agitou-se ao som da minha voz. Noah? Chamou ele. Fiquei ridiculamente emocionada por ser a minha alcunha imbecil. A primeira coisa que ele disse, ainda meio a dormir. Sim? Jamie piscou os olhos e afastou o cabelo emaranhado dos olhos. Ah, olá, tio Jeb. O meu quarto não é suficientemente bom para ti, miúdo. Tu ressonas muito alto, justificou-se Jamie com um bocejo. Não te ensinei boas maneiras? Interpelou o Jeb. Desde quando é que se deixa uma senhora convidada dormir no chão? Jamie sentou-se muito depressa, olhando em redor, confuso. A seguir, franziu o sobrolho. Não te zangues com o Jamie, pedia Jeb. Ele insistiu comigo em ficar no saco de cama. Fui eu quem o tirou de lá, mal ele adormeceu. Jamie resmungou. A Mel também me fazia sempre isso. Arregalei-lhe os olhos discretamente, tentando avisá-lo. Jeb riu-se por entre dentes. Ao olhar para ele, vi a mesma expressão de um gato pronto a saltar, que lhe havia detectado no dia anterior. A expressão do puzzle resolvido. A seguir, aproximou-se e bateu com o pé na borda do colchão. Já faltaste à aula da manhã. Sabes que é quase certo que a Sharon fica irritada, por isso põe-te a mexer. A Sharon está sempre irritada, queixou-se Jamie, mas levantou-se rapidamente. Toca andar, rapaz. Jamie voltou a olhar para mim e em seguida virou-se, desaparecendo pelo corredor. Agora, disse Jeb assim que ficámos sozinhos, acho que este disparate de andar a fazer de babysitter já foi longe demais. Eu sou um homem ocupado. Aliás, aqui todos andamos ocupados. demasiado ocupados para nos sentarmos a montar guarda. Por isso, hoje vais ter de vir comigo enquanto trato das minhas tarefas. De repente senti a boca abrir-se. Ele fitou-me sem um sorriso. Não fiques com esse ar aterrorizado, resmungou. Vai correr tudo bem. Deu uma palmada na carabina. A minha casa não é local para criancinhas. Com aquilo, não havia argumentação possível. Respirei fundo, rapidamente, 3 vezes seguidas, na tentativa de acalmar os nervos. A pulsação, nos meus ouvidos, era tão alta que, comparativamente, a voz de Jeb parecia ter-se reduzido quando voltou a falar. Vamos, Noah, estamos a desperdiçar o dia. Deu meia volta e caminhou para o exterior do quarto com um passo firme. Fiquei paralisada por um momento. Depois lancei-me atrás dele. Jeb não estava a fazer bluff. Já tinha desaparecido a seguir à primeira curva. Corri atrás dele, horrorizada, com a ideia de poder embater noutra coisa qualquer, no meio daquela aula, que obviamente parecia estar desabitada. Apanhei-o antes de chegar à grande interseção de túneis. Nem sequer me dirigi o olhar quando abrandei para seguir a par com ele. Já está na altura de semearmos aquele campo mais a nordeste. Temos de começar por trabalhar a terra. Espero que não te importes de sujar as mãos. Quando acabarmos, vou ver se há a possibilidade de te lavares. Bem precisas. Jeb fungou de uma maneira incisiva e soltou uma gargalhada. Senti a nuca a ficar quente, mas ignorei aquele último comentário. Não me importo sujar as mãos, murmurei. De acordo com o que me lembrava, o campo, vazio para nordeste, ficava mais distante. Talvez pudéssemos trabalhar lá sozinhos. Assim que chegámos à grande caverna da praça, começámos a cruzar-nos com humanos. Como de costume, todos ficaram a olhar para nós com um ar feroz. Começava a reconhecer a maior parte deles. A mulher, de meia idade, com a trança comprida e grisalha, que no dia anterior tinha visto no grupo, ocupada com a rega. O homem, baixo e barrigudo, com o cabelo ralo cor de areia e faces rubicundas, que estava com ela. A mulher, de aspecto atlético, com a pele em tom de castanho caramelo, era a que se curvara a atar o sapato, da primeira vez que tinha vindo aqui durante o dia. Outra mulher, de pele morena, com os lábios grossos e olhos de sono, que estivera na cozinha, junto das duas crianças, de cabelo preto. Seria a mãe delas? Agora passávamos junto de Maggie. Ela lançou um olhar ameaçador a Jeb e a seguir virou-me a cara. Passámos também por um homem de cabelo branco, pálido e com ar doente, que tinha a certeza de nunca ter visto. E a seguir encontramos Ian. Viva Jeb, saudou ele animado. O que vais fazer? Preparar o terreno no campo a nordeste, respondeu Jeb por entre dentes. Precisas de ajuda? Devias fazer alguma coisa de útil, resmungou Jeb. Ian interpretou estas palavras como um sim e começou a seguir-nos, imediatamente atrás de mim. A sensação dos olhos dele nas minhas costas deixava-me com pele de galinha. Passámos por um jovem, que não deveria ser muitos anos mais velho que Jamie. Tinha o cabelo escuro e espetado como lã de aço, sobre a tez cor de azeitona. Olá, Wes, saudou Ian. Este ficou em silêncio, a observar a nossa passagem. Ao ver a expressão dele, Ian deu uma gargalhada. Encontramos ainda o Doc. Viva, Doc, disse Ian. Ian, o médico acenou com a cabeça. Trazia um grande rolo de massa nas mãos e a camisola a coberta de farinha escura e grosseira. Bom dia, Jeb. Bom dia, Noah. Bom dia, respondeu Jeb. Acenei-lhe pouco à vontade. Até logo, despediu-se ele, apressando-se a seguir com a sua carga. Noah, observou Ian. A ideia foi minha, disse Jeb. Fica-lhe bem, acho eu. Interessante. Foi o único comentário do outro. Por fim, chegámos ao campo, a nordeste, onde todas as minhas esperanças caíram por terra. Ali ainda estavam mais pessoas que as que tinha encontrado durante o percurso. 5 mulheres e 9 homens. É claro que todas ficaram de sobreolho franzido, parando o que estavam a fazer. Não lhes ligues, murmurou-me Jeb. Ele seguiu o seu próprio conselho. Dirigiu-se a uma pilha desordenada de ferramentas encostada à parede mais próxima, enfiou a arma na tira de couro à cintura e escolheu uma enxada e duas pás. Senti-me exposta ao vê-lo tão distante. Ian estava apenas a um passo de mim. Consegui ouvir a respiração dele. As restantes pessoas do campo continuavam a lançar-me olhares ameaçadores com as ferramentas nas mãos. Não pude deixar de me lembrar que as enxadas e os sachos com que desfaziam a terra poderiam ser utilizados facilmente para desfazer um corpo. Ao ver algumas das expressões, concluí não ser a única a ter essa ideia. Jeb regressou e passou-me uma pá. Apertei o cabo, já usado, de madeira macia, sentindo-lhe o peso. Depois de ver o desejo incontrolável de sangue nos olhos dos humanos, era difícil não observar aquela ferramenta como uma arma. Não gostei da ideia. Duvidava que conseguisse erguê-la, nem mesmo para me defender de um ataque. Jeb passou a enxada a Ian. Nas mãos deste, o metal, aguçado e escurecido, tinha um ar mortal. Precisei de recorrer a uma vontade de ferro para não desatar a fugir do seu raio de ação. Vamos para o canto de trás. Pelo menos, Jeb levou-me para o canto mais despovoado da gruta comprida e ensolarada. Pediu a Ian que fosse cavando a terra endurecida à nossa frente, enquanto eu batia nos torrões e ele seguia atrás de mim, desfazendo-os em solo arável com a quina da pá. Ao ver o suor a deslizar pela pele dourada de Ian, ele tirara a camisa, segundos depois de estar sob o calor abrasador da luz dos espelhos, e ao ouvir os roncos ofegantes de Jeb atrás de mim, concluí que tinha ficado com o trabalho mais fácil. Desejei ter uma tarefa mais difícil, algo que me impedisse de prestar atenção aos movimentos dos outros humanos. Cada gesto que faziam causava-me calafrios. Não me era possível realizar o trabalho de Ian. Não dispunha dos braços fortes e dos músculos nas costas necessários a desfazer devidamente o solo árido. No entanto, decidi fazer o que podia em relação ao trabalho de Jeb, talhando os torrões em pedaços mais pequenos à medida que avançava. Aquilo ajudou alguma coisa. Ocupava-me eu a olhar e cansava-me tanto que tinha de me concentrar para me obrigar a trabalhar. Ian trazia-nos água, de vez em quando. Andava ali uma mulher, baixa e loura, que já tinha visto na cozinha no dia anterior. Devia estar encarregada de fornecer a água, mas ignorou-nos. Ian trazia sempre uma dose para os três. A reviravolta que ele dera em relação a mim perturbava-me. Já teria realmente deixado de me querer matar? Ou aguardava apenas uma oportunidade? Neste sítio, a água tinha sempre um sabor esquisito, sulfúrico e estagnado. Mas agora aquele sabor parecia-me suspeito. Tentei esquecer tamanha paranoia o mais possível. Trabalhei com um afinco suficiente para manter os olhos ocupados e a mente entorpecida. Não dei por chegarmos ao fim da última carreira e só parei quando Ian parou. Ele esticou-se, erguendo o sacho acima da cabeça e fazendo as articulações estalar. Encolhi-me perante aquele sacho no ar, mas ele nem reparou. Apercebi-me de que os outros também tinham parado. Observei a terra, revolvida de fresco a toda a extensão, concluindo que o campo estava preparado. Bom trabalho, anunciou Jeb a todo o grupo, em voz alta. Amanhã vamos todos semear e regar. O espaço encheu-se de rumores de conversas e ruídos secos e metálicos, enquanto as ferramentas se amontoavam de novo contra a parede. Algumas conversas eram descontraídas, outras continuavam tensas por minha causa. Ian estendeu a mão na minha direção a pedir-me a pá, e eu passei-lhe, sentindo a minha disposição uma cambúzia afundar-se. Não tinha dúvidas de que estava incluída no todos, referido por Jeb. O dia seguinte seria tão duro como este. Olhei para Jeb com um ar pesaroso e vi-o sorrir na minha direção. Havia uma certa presunção naquele sorriso rasgado que me levou a acreditar que ele sabia o que eu estaria a pensar. Não só adivinhava o meu desconforto, como também se divertia com isso. Piscou-me o olho, o meu amigo louco. Mais uma vez, percebi que isto era o melhor que poderia esperar de uma amizade humana. Até amanhã, Noah, gritou Ian do outro lado da sala e riu-se para si. Todos ficaram boquiabertos.